Passarei 2223, tem pouso autorizado, pista no zero, o vento 060 graus com 08 nós. Livre pouso no zero, 060 com 08 nós, passarei. Mike Gillette Romeu, duas milhas na cabeceira 17. Afirmativo, Mike Gillette Romeu, mantém o presente setor, é porte visual com o Embraer da Passarei na final da 10. Botará com, no visual com o Passarei na final da 10, Romeu. Então 3179 ao 04, decola 1098 ao controle com voo. Salvador, bom dia, tá 3179, aqui está 2500, solicita direto da EL. Tá 3179, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar, está autorizado, câmbio. Autorizado, câmbio, bom dia. Voo no 434. Taxi até o portão 06. Até o para o 06, no 434. Mel. Oi, Salvador, Rio, na aldeia, na 5973, quanto espera? É um lugar. 5973, visual com o Passaredo, Embraer da Passaredo na curtíssima. Sente o Rio 5973, após o tráfego ali, mantém cabeceira no zero. Após o tráfego ali, mantém no zero. T304 aproxima-se de Alagoinhas, via chegada Bonf, desça para 2000. Via na Bonf, 2000 pés, 3304, cadastra. Tudo pronto para taxi de decolagem, cronômetro. Afirmativo, Yankee Serra, reporte na Taxi Oscar, tem livre táxi, reporte Taxi Oscar, altímetro 1014, 1-0 no 4. Fique apenas atentando o Robson 44 do Marco Gillette Romeu, que vai aproximar direto para bata, ok? E aí, te chamará na Oscar o Yankee. Passarei 2223 ao 06 no solo, direito no 219. Direito 219, passarei. Meu solo da mata. Sente Mike Jet Romeu, considere no solo ao 06, frequência livre no corte, até a próxima. Frequência livre no corte, até a próxima, gato. Rio 5973, em livre decolagem 1-0, vento 050 graus com 062 nós. O Yankee Serra decola da presente? Positivo. 050 graus com 062 nós, pro norte, Yankee Serra. Serra. Fora do solo, em Yankee Serra Serra. Afirmativa, agora transferência. Domina a saída do passo 3. Ao sentido, passo 3. 2, Salvador, via Oceano 6312, informação Lima. Oceano 6312, controle. Ajuste 1-0-4, via chegada Mari, desça para 2000. Via Mari para 2000, com 1-0-4, 6312. Firme. 0137. Afirmativo, Yankee Serra Serra, decolado de Salvador 08, transfere o controle 1098. Bom voo. Obrigado. Passarei 2223, prossegue terra remota 1-4. Prossegue terra remota 1-4, 2223. É na sua escuta. Eficiente, forma estimada para pouso. É, mais 8 minutos. Eficiente. Ao Oscar, Oscar Juliette, bom dia. A guarda-cópia confirmando o destino é radial 296. Confirma o destino? Dois nove meia, faça 299, é isso? Ok, gente, o Patrick encontra-se. Chama a Recife, 1685, mais Santos Juliette, um bom dia. Yep. É, te confirmo. Ok, gente, autorizado Salvador para o destino na radial 296-299 milhas. O nível é 105. Irá decolar da pista 107 com curva à direita no corredor axé. O controle Salvador opera em 1198 e o transponder é o 5050. Correto, POB, confirme autonomia alternativa. Consegui copiar a autonomia. Boa. Boa. Torre na frequência. De 1186, o Oscar Oscar Juliette. Salvador, bom dia, tem 3663, passando Simbra, marchar travado visual 1-0. Estimativo TAM 3663, tráfego avistado, altímetro no 0 no 4, vento 060 graus com 0612 nós, livre pouso, pistão no 0, TAM 3663. Livre pouso, no 0, TAM 3663. Manda o Oscar, Oscar Juliette. Sente Oscar, Oscar Juliette, reporte quando pronto para o táxi. Oscar, Oscar, Juliette, a torre voltando. Controle o Yankee até. Prossiga. Visual com a Mala de Deus. Ciente, frequência livre. É. Solo trip 5345. Salvador, Oscar Juliette para o táxi. Oscar, Alaska, Oscar Juliette, reporte no ponto de espera, táxi aí, papá. Oscar, Oscar Juliette, confirmando, é Campo Formoso o destino? O nome é? O Oscar, Oscar Juliette, poderia informar o nome da localidade? Afirmativo, sente. Sente. 3663 no solo 14, direito 121, 19. 129, 3663. Oscar, Oscar Juliette, pronto, ainda vai fazer cheque de motor. Podemos ingressar. Afirmativo então, via pista, Oscar, Oscar Juliette, ali mantém cabeceira no 7. Tá, 3, livrou. Livrou, táxi Alfa, quilo passo 3, chame na saída. Alfa, quilo, passe 3, chamada na saída, até 3.000 metros. Da DLS, X-ray, 3.304, já tá. É, foi informado que a operação lá está em instrumento, ok? Então temos 2.000 de visibilidade e 2.000 de teto. O senhor prossegue com a cópia, confirme. No momento a gente vai prosseguir, mas a gente está sem as informações para lá, no momento. Ok, sim, se autorizado. Salvador Ilhéus 280, decola 10. Curva à direita da Helena Ilhéus é a saída. O controle opera 1998, transponda 5040, Cotege. De saída? Sim. Da Helena Ilhéus. Gente, nível 280, decola da 10, curva à direita da Helena Ilhéus. Controle 1198, transponde 5040, 3345. Correto, 30. Quando pronto, sobe pushback estacionamento na remota. Gente, quando estiver pronto, chama na push back estacionamento na remota da 13, 3345. Ciano 312, reduza agora para 210 nós com esta velocidade, livre ILS número 2 fora pouso. 6312, reduzindo 210 nós e livre ILS 6312. Salvador approach, good morning American 980 out of 220 for 160 and let's get November. American 980 Salvador control, insert now altimeter 1014, clearance you 8000, bomb arrival, runway 10, American 980. Alright, bomb arrival to runway 10, American 980, down to 8000. Controle Salvador 35217. Bom dia. Bom dia, 5217. Buana Lagoinhas, descer para 9000 com 1014. Chegada é bom. Gente, Alagoinhas com 1014, descer para 90 quando pronto, 5217. A gente está trabalhando com altitude 9000 pés. Afirmativo, 9000 com 1014. 5217. Então 3304 está no localizador em aproximação para pouso. Vou checar o trem e chamar a torre, 1186. Torre 186, até Jatan 3304. Até. Pronto. 04, 736. Salvador, bom dia, TAS 3304. Trip 5217, quando possível, rumo de bounce, por gentileza. Eu tenho um American Airlines que está sendo sequenciado como número 3, eu sou o número 4. Eu preciso que o senhor mantenha a proa de Alagoinhas para não complicar a operação. Confirme. Obrigado. Você mandou Dina, Ondina Dourado, PUB 04. Sente, o Guardião 06, confirme o tipo de missão. Sente, reporte. Está pronto para decolagem, o Guardião 06? Decolagem com Proa Sul, 050 graus com 05 nós, informa um Alfa 320 da TAM, Airbus, passando externo, ok? Matinho, está agilizado aqui, esquente do tráfego. Oscar, Oscar Juliette, decolado aos 20, mantendo 1000 pés no corredor axé, transfere o controle, 109.8, Oscar, Oscar Juliette. Oscar Juliette. Torre Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro no 04, informa o tráfego, o helicóptero decolando com Proa Sul, não vai interferir na sua aproximação, ok? Ciente, TAM 3304, não se escuta. O Guardião 06, reporte no vertical do farol do Tapuã, informa um Barão decolou da 17, restrito 1000 pés no axé, ok? Reporte visual com o Barão. Visual com o Barão, reportará na vertical do farol. Afirmativo, mantendo separação visual do tráfego, aguardando transferência, o Guardião 06. É. Enquanto isso, providencie o estimado para pouso na localidade de destino. Sim, pode atenção para que nível? 105. 105, na linha do litoral. Oscar Juliette. Positivo. O Oceano 312, passa a duna, localizador em aproximação, reduza, efetue cheque para pouso, chame a torre na frequência de 118612, Oceano 312. Reduzindo, chama a torre 186, chame 6312, obrigado. Farol Itapuã, o Guardião 06. Afirmativo, da presente, transfere o controle 108, 109.8. Bom voo, até a volta. Obrigado, 109.8. Oi, Salvador, bom dia, o Xanel 6312, na final do ano 0. Afirmativo, o Xanel 6312, o altímetro 10 no 4, o número 2 na aproximação, já embaixo travado, visual com campo? Ainda não, senhor. Reporte quando baixar travado, visual com campo. 312. Controle Salvador, bom dia, Guardião 06. American 980, speed should be 250 knots. Alright, controle 250, American 980. Guardião 06, controle, prossiga visual na escuta. 06. Trip 5217, ouviu o controle? Acho que a Juliette, a proa informada foi a 230. Ok, para a Juliette. A proa ideal. Será no momento 300, ok? Cruza 2000, estimado de pouso será 1205 do Lu, ok? Ah, ok. E qual é a proa que você está mantendo agora? Estou na proa 230. Não estou entendendo, por que, que você está mantendo essa proa? O senhor falou que era para manter a linha do litoral. É positiva, seguir a linha do litoral, mas o senhor está entrando para dentro do mar. O litoral está aqui à minha direita. Ah, vamos fazer o seguinte: voe na proa 310, curva à direita, voe na proa 310, 310. A gente vai aproximar do farol, de, farol da barra. 310, a proa, Oscar Juliette. Atenção para 105, ok? Positivo, capitão, 105. O senhor já está afastado da linha do litoral 5 milhas e meia. descendo 26 milhas, deu bem. É o Eco Vitor. Ciente, Mike, que convidou a operação visual ajuste 104. Positivo, ajustando 1014, é o Eco Vitor. Dia 06, chame na final para a pouso. Chegou lá na final, 06. American 980, via Bonf arrival, clear until 2,000 feet. Clear to 2,000 on the Bonf arrival, American 980. Salvador, bom dia, 9136, azul de volta. Décimo 9. Direita 219 e informo que ali no final da nossa frenagem, passamos por um bando de pássaros e um deles já estava inclusive ali morto na pista, seria bom retirá-lo dali. Gente, mas ele estava morto na pista? E 370 via Upper Whiskey 58, decolou no zero, curva esquerda, Puka, transição Aracaju é a saída, controle Salvador opera em 1998 e o transponder é o 5072 Cotejo. Cotejo, nível 370, pelo Upper Whiskey 58, decola Dalmo 0, curva esquerda, Puka Aracaju, controle Salvador 198, o transponder 5072, está no gate 9, o 9136. Quando pronto, seu impulso back acionamento no 09. Lixão, muito obrigado. Fala Salvador, bom dia, Oceaner 63, 12, livrou. Livrou, Oceaner, táxi Alfa, Quilo, Passo 3, chame na saída do Passo 3. Alfa, Quilo, Passo 3, chama a saída do Passo 3, 63, 12. Tem um animal na pista. Você segue até o portão 10. Portão 10, tem a distância 3304. 9080. O azul 4298, ajustado 1014, descendo para 5000, início a redução. Trip 5217. Trip 5217, controle Salvador. Azul 4298, controle. Prossiga, senhor. Eu preciso que o senhor faça uma ponte para o trip 5217, pois o mesmo não está ouvindo o controle Salvador. Para ele entrar em espera em Bonf a 5.000 pés, por gentileza. Afirmo. O trip 5217 copia o azul 4298. 5217, prossiga. E o controle solicitou que o senhor mantenha espera em Bonf, mantendo 5.000 pés. Espere em Bonf até 5.000 pés, 5217. Controle, o trip 5217 recebeu. Ah, muito grato, azul 4298. Disponha. Ser livre, guardião. American 980, descending to 2000, expect holding over India Serra Radio Beacon. Extend to 2000, expect to hold over. Simbro, American 980. Yes, sir, the India Serra Radio Beacon frequency 220. Thank you. Trip 5217, controle. Trip 5217, iniciou a órbita em Bonf. Positivo, nós temos um problema na pista 1-0, espera só em Bonf a 5000. Ciente, autorizado para 5000, rumo de Bonf. 5217, não poderia prosseguir para 1-7? Afirmativo, pode prosseguir para a pista 1-7. Complete curva pela direita em descida para a altitude de 2000 pés. Só vai efetuar uma aproximação visual para a pista 1-7. Confirme. Afirmativo, 5217. Completar pela direita descendo para 2000 pés para a final da 1-7. 5217. Positivo, o senhor está passando 8400 pés. O senhor está ouvindo bem o controle Salvador? Afirmativo. Ok, eu utilizei o azul 4298 para fazer uma ponte, pois nós tínhamos feito três chamadas para o trip sem resposta. Ok, obrigado, desculpa aqui, estou com a luz. Controle Salvador, o Papa Romeu Mike é com o Vitor, está indo para a 13ª milha, senhor, mantendo meu pé, solicita 510, é o Eco Vitor. Positivo, o Mike é com o Vitor. O Eco Vitor para 510. Salvador, bom dia, voo 923, 20 da novembro, direto para São Paulo, Guarulhos. Salvador. Voo 923, Guarulhos, autorizado, 360, via para o ISC 50, decola 1-0, curva direita, saída da Euleida, pós-Euleida, Bidev, o controle opera em 1998 e o transponder 5074, cotejo. Radio Beacon left hand turn, American 980, and we're at the outer marker now, turning up mount at 2000, American 980. Hey, roger. Bidev, transponder 5074, controle operando 198, voo 93. Correto, quando pronto, sou em posicionamento no 05. Gente, voo 93. Salvador Tower, American 980. The American 980, Woodbird over Altmarker, expect a runway vacated, okay? Now over Altmarker. Affirmative, we're holding over the outer marker with approach control and just need to know how long until the runway will be available. Salvador American 980. We need to know how long, what time the runway will be available for landing. Okay, the